Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, seja bem-vindo ao Antena Web Informação. A Comissão Europeia prevê que Portugal falhe a meta do déficit este ano e estima também que a taxa de desemprego em 2013 vai subir até aos 17,3% e só deverá baixar em 2014. O déficit deverá ficar nos 4,9% e a recessão económica deverá chegar, no final deste ano, a 1,9%. O Primeiro-Ministro diz que a queda em dobro da economia nacional se deve principalmente à crise europeia. Pedro Passos Coelho espera agora que, perante estes dados, Bruxelas ceda a Portugal mais um ano, sem mais dinheiro, para o país endireitar as contas públicas. O secretário de Estado das Finanças, Manuel Rodrigues, diz que o governo talvez tenha que acionar um plano para conseguir poupanças adicionais para manter o perfil de execução orçamental que é esperado para este ano. Para isso, Manuel Rodrigues colocou mesmo a hipótese do executivo de Pedro Passos Coelho ter que fazer um orçamento retificativo para incluir as medidas de poupança adicionais. A oposição une-se e pede ao governo que pare de enganar os portugueses e que explique ao país porque é que a estratégia orçamental falhou. 17 distritos de Portugal continental estão em alerta amarelo e laranja devido à previsão de mau tempo. Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sinalizados com alerta laranja devido à agitação marítima, com ondas que podem atingir os 7 metros. Aguaceiros, queda de neve acima dos 1.400 metros, granizo, trovoadas e ventos fortes são as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera para esta sexta-feira e para o início do dia de sábado. Mais de 250 oficiais das Forças Armadas das mais altas patentes, como generais e almirantes, estarão esta noite reunidos num jantar-debate para discutirem os cortes que o governo quer aplicar no orçamento das Forças Armadas, no valor de 218 milhões de euros. A ideia partiu de alguns militares na reserva e na reforma, que resolveram avançar para um debate depois de tomarem conhecimento que o ministro da Defesa, Aguiar Branco, pretendia cortar mais de 200 milhões de euros no orçamento das Forças Armadas portuguesas. Um dos organizadores é o general Loureiro dos Santos, que se diz preocupado com este corte, que pode colocar em causa o quadro estratégico e organizacional que neste momento existe, bem como condicionar interesses nacionais. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, não consegue recuperar da insuficiência respiratória. O ministro da Comunicação e Informação, Ernesto Villegas, confirmou que o quadro clínico do presidente venezuelano se mantém e que a insuficiência respiratória persiste. No entanto, Hugo Chávez tem estado em contacto permanente com a sua família e membros do governo. O Benfica venceu ontem em casa o Bayern Leverkusen na segunda mão dos 16avos de final da Liga Europa e está qualificado para os 8avos de final, onde vai encontrar o Bordeaux já no dia 7 de março. Os encarnados venceram os alemães por 2-1 com golos de Olajuwon e Matic. O Boa Vista está de volta à Primeira Liga. O Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol anulou ontem a punição que colocou o Boa Vista na segunda divisão. Miguel Santos Serra, o presidente do Conselho de Justiça da Federação, explicou que a Federação optou pelo arquivamento do processo, já que o procedimento disciplinar já tinha prescrito. A partir da próxima época, o Boa Vista pode regressar à Primeira Liga e ainda requerer uma indemnização pelo tempo que passou na segunda divisão, onde já estava desde 2008. O clube brasileiro Corinthians não terá o apoio dos adeptos até ao final da Taça Libertadores. Os jogos em casa serão realizados à porta fechada e quando o Corinthians for jogar fora, os adeptos não estão autorizados a marcar presença no estádio para apoiar a equipa. Este castigo foi aplicado pela Conmebol depois de um adepto do clube boliviano San José, um jovem de 14 anos, ter morrido após um lançamento de um petardo. Na altura, a polícia boliviana deteve 12 adeptos do clube brasileiro que estão indiciados por homicídio voluntário e involuntário. Este castigo é preventivo, já que o organismo que rege o futebol na América do Sul vai decidir ainda, dentro de 2 meses, se o Corinthians, detentor da Taça Libertadores, pode continuar na competição ou se é eliminado da prova. Este foi mais um Antena Web Informação. Voltamos segunda-feira. Conto consigo.